Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, já sabem, o programa agora existe exclusivamente em formato digital. Podem encontrá-lo nas diferentes plataformas de podcast. E hoje vamos começar com um tema que é talvez o mais curto desta hora de música sem palavra cantada. Pertence a Seller, é o alter ego musical de um americano a viver em Tóquio. Ele chama-se Will Long, viu este e outros temas de jams masterizados por um nome forte destas coisas da música instrumental, Lawrence English, e Jams 4.1 tem 58 minutos, vamos passar a versão edit e a dar o mote, claro está, para uma hora de temas longos a explorar um lugar mais contemplativo, reflexivo e que importa também para quem gosta de música e de uma música que se repete em muitas notas. Começamos então com Seller, Jams 4.1, logo a seguir música registada ao vivo por Abul Mogart e Rafael Anton Irizarry. Boa noite, bem-vindos. para trás vai ficando uma das duas propostas que trazemos para o Em Transe de hoje do disco registado ao vivo numa igreja protestante em Utrecht o ano passado. Chama-se Jacobikerk, um dos temas de Abul Mogard, a.k.a. Guido Zen e Rafael Antanirizagri, eles que em 2024 editaram Impossibly Distant, Impossibly Close, e levaram isto para alguns lugares, para palco. Ouvimos com 11 minutos de duração Cascade Infinite, abrimos com a atmosférica Gems 4.1 de Zeller e seguimos com mais uma de Abul Mogard e Rafael Antanirizagri, os dois mundos a juntarem-se destes enormes artistas, agora com Place of Forever. destaque forte nesta emissão do Em Transe para o disco Live at Le Guess Who, por Abul Mogard e Rafael Anthony Dizaghi. Ouvimos Cascade, Infinite e Place of Forever. E em frente, com uma proposta também muito interessante e longa de Fenez, o austríaco Christian Fenez, chama-se The Last Days of May e vem tudo ancorado a uma ideia de uma editora australiana que nos oferece temas longos para mergulharmos numa perspectiva imersiva. Esta palavra está na moda, mas para mergulharmos e ficarmos nas peças musicais. The Last Days of May, Fanaz. Depois damos destaque ao regresso de Sarquidesia.

Estamos a entrar no último terço do tema Last Days of May de Fanaz, uma edição da Long Form Editions, um selo australiano, para daqui a pouco darmos uma espreitadela. Hello on the Inside, o regresso de Hayley Ford, ela que tem uma voz gutural, chega a notas altíssimas e demorou uns meses num registro muito privado e intimista a gravar este último trabalho para Sarquiris, e daqui a pouco vamos ouvir It Takes My Pain Away, mas continuamos com The Last Days of May, o austríaco Fanaz. muitos meses de isolamento para resultar em Hello on the Inside. Ouvimos Sarquides e o projeto da nova-iorquina Hayley Four, It Takes My Pain Away, e despedimos-nos com a mais melódica e mais luminosa da canadiana Cara Liz Coverdale, ela que curiosamente esteve em janeiro em Portugal, veio apresentar alguns dos temas que serão editados em 2025 no disco From Here You Came, de lá o avanço Days, como sempre, no universo musical de Cara Liz Coverdale, entre o acústico e o eletrónico. Days, no final do Entranse. Já sabem, podem ouvir o programa em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Voltamos em breve. Fiquem bem. Até.